segredos e sentimentos que o coração jamais explicará. Jamais. Pra que deixar o medo dominar desejos do coração? Pra que fechar os olhos se escondendo do amor e da paixão? Todo sonho tem seu preço e muitas vezes é preciso acreditar. Não importam os caminhos que na vida o amor vai te levar. Destinos marcados, traçados, cruzados, escritos por Deus, pelas mãos de Deus. Amores que nascem, que morrem, se apagam sem dizer adeus. Chorando amor que a alma cometeu e se perdeu. Quem disse que o amor não tem espinhos? É só de felicidade que se vive o sentimento. O dia a dia mostra suas faces, fera um anjo, o amor tem seus efeitos. Se tá perdido a boca, fica mudo, os olhos cegam, feito réu, o coração paga os pecados. Existem mil segredos e mistérios que assombram um amor desesperado. Marcados, traçados, cruzados, escritos por Deus, pelas mãos de Deus. Amores que nascem, que morrem, se apagam sem dizer adeus. Chorando amor que a alma prometeu e se perdeu. Quem disse que o amor não tem espinhos? É só de felicidade que se vive o sentimento. O dia a dia mostra suas faces, fera um anjo, o amor tem seus efeitos. Se tá perdido a boca, fica mudo, os olhos cegam, feito réu, o coração paga os pecados. Existem mil segredos e mistérios que assombram um amor desesperado. Existem mil segredos e mistérios no amor.